Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da sua Antena Web. Quarta-feira, 22 de outubro de 2014, hoje com Paul Moya, Eiffel Go Away, Eduardo Sanchez, Corbin Cassavetes e Joe Karen com Wonderful Tonight, Ray Hamilton Orchestra com I'll Find My Way Home e Govee com Sky High. Estas são as quatro músicas que vamos hoje ter a oportunidade de ouvir no nosso programa, no nosso Nota 7. Eu destaco duas, as duas primeiras. A primeira por ser de Paul Moriá, um nome incontornável no mundo da música instrumental e a sua orquestra também. E depois, então, esta belíssima interpretação deste If You Go Away. Logo depois, ficamos com a música aqui nos instrumentos de Eduardo Sanchez na guitarra, Corbin Cassavetes e Joe Karen. São três guitarras, aliás. O que eu vos posso dizer? Esta música tem o principal destaque, na minha opinião, por pertencer ao grande Eric Clapton, que aqui a cantou, aqui, ou seja, que cantou esta melodia, fez realmente um grande sucesso, mas, e também mereceu uma versão Português-Brasil, da dupla sertaneja Leandro Leonardo. Mas bom, agora o que ficamos mesmo é com esta versão instrumental. Antes, If You Go Away, toca Paul Moriá e a sua orquestra. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Até amanhã, às 19h. Thank you. Antena Web, Canal 1.